Nosso tema dessa tarde, então, é casamento. Tema bom. Se a gente procurar na história, ou até antes ainda, na pré-história, a gente vai ver que lá no início da civilização, antes ainda da civilização, no início dos primeiros registros humanos sobre a Terra, não existia casamento, né? Existia bandos, onde os homens saíam para buscar caça, as mulheres às vezes acompanhavam, às vezes não. E depois, no decorrer de muito tempo, o homem começou a se fixar em algum ponto da Terra. Ele começou a ficar sedentário, como dizem, né? Através da fixação num lugar, começou a existir agricultura. Através disso, através desse estabelecimento em alguns pontos, houve a necessidade de se unir, de se criar estruturas que não eram ainda de casamento, mas enfim, se criar os primeiros moldes de família. Por interesses locais e até por causa da própria prole que vinha se desenvolvendo. Começou a surgir aí então a necessidade de constituição de família. Aqui no Livro dos Espíritos, ele nos pergunta, tem duas perguntas aqui que eu quero ler para vocês, que são muito interessantes, sobre casamento. A primeira diz assim: o casamento, ele está dentro da lei natural? As leis naturais são as leis divinas. E a resposta é curta e simples. Simplesmente diz assim: é um progresso na marcha da humanidade. A segunda pergunta: então, abolir o casamento da sociedade humana seria o quê? E a resposta também é curta: retorno à vida animal. Ele até explica, ó, num pequeno parágrafo: a união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Nosso mundo está mudando tanto que às vezes a gente acha que, de repente, o caminho é outro. Então, tem até uma piada, ou melhor, uma frase, que ela é em sentido de piada, que eu não sei quem disse, mas enfim, ela diz que o casamento é um mal necessário. É interessante, né? É curto, mas até engraçado. Quem é casado gosta de contar piadas sobre o casamento. Mas por que ele diz que é um mal necessário? Um mal, porque quando a gente mora lá com os nossos pais e nós pensamos em constituir a nossa casa, a gente acredita que a gente vai sair de um sistema onde nós fazemos parte, porém somos secundários nessas decisões. As decisões são dos pais e nós vamos ter a nossa casa e nós vamos então poder fazer o que a gente bem entende. Então é um mal necessário, porque a gente não faz o que a gente bem entende, né? Nós não podemos ser simplesmente vontade. Nós temos que respeitar a vontade daquela outra pessoa. Nós temos que entrar em acordo, comunhão. Nós temos que observar que o outro também quer. Quando a gente não observa isso, dá problema. E normalmente a gente não observa isso. Então ele diz que é um mal porque a gente acha que a gente vai ser livre. E na prática não é bem assim. Mas é necessário, porque é uma forma de evolução. A vida em sociedade, ela é extremamente necessária. E a sociedade matrimonial, ela é aquela mais intensa. Porque tu está ali, não 24 horas por dia, porque ninguém fica 24 horas por dia dentro de casa com a outra pessoa. Mas tu convive de perto. Tu tem que aprender a aceitar. Tu tem que aprender a respeitar. Tu tem que aprender a ouvir mais do que falar. Tem que aprender a amar. Se conseguir fazer essas outras situações que eu falei, tu vai conseguir aprender a amar. Porque a gente fala tanto em amor, amor, amor, e a gente não entende muito bem o que quer dizer esse amor. Então é necessário. Mal necessário, porque me torna um pouco responsável, corta a minha liberdade, mas é para a minha evolução. E a gente aprendeu também que nada acontece por acaso. Então, quando a gente se junta com alguém, existe já como se um mecanismo por trás disso tudo que convergiu naquela união. A gente, às vezes, não sabe. A gente se encantou, se apaixonou, seja lá qual for o termo que a gente quiser usar. E, mais adiante, muitas vezes, por não observar aquelas situações que eu falei antes, a gente se desencanta. A gente diz, ah, mas não era o que eu imaginava, não era quem eu pensava. Mas o que, que aconteceu? Será que nesse caminho? Será que foi o outro que é diferente? Ou será que sou eu que, de repente, aquilo que eu coloquei como soma não foi suficiente? Lá no Evangelho, no capítulo 5, Jesus diz para nós assim, bem-aventurados os aflitos. E diz que todas as aflições, ou seja, tudo aquilo que de repente me faz, não quero dizer sofrer, mas a gente pode até colocar sofrer, mas tudo aquilo que me incomoda, que me instiga, é por algum motivo. Eu tenho que aproveitar aquilo ali e tentar entender por que que aquilo ali está me incomodando. Então, muitas vezes, nessas situações que a gente não entende, que a gente acha às vezes que saiu de uma situação para uma pior, será que não está faltando sentimento da minha parte nessa união, naquilo que eu me propus? E a gente até pensa assim, qual o objetivo de eu querer me casar ou querer constituir uma família? Será que a gente tem às vezes bem claro quais são os nossos objetivos, as nossas vontades? Será que é simplesmente sair de casa e ter liberdade? Será que é ter poder sobre alguém? Será que é o quê? Questões importantes para a gente poder definir, para poder ter uma vida mais feliz. A gente precisa se conhecer, e se conhecer significa saber o que a gente pensa e sente. Então, muito lá atrás também, existiam casamentos arranjados. Casamentos que eram determinados, às vezes, quando a pessoa nascia, ela já era prometida por uma outra. Causava muito problema isso aí. Alguns povos hoje ainda fazem isso. Não está totalmente eliminado. Mas existe uma outra situação que os casamentos não são arranjados, mas eles são por interesse. Então a gente, às vezes, procura alguém por algum interesse, não pelo sentimento. As chances de causarem problemas na nossa vida futura são grandes. Se a gente não conseguir, de repente, espremer bem esse limão aí e botar bastante açúcar nessa limonada para deixar uma coisa boa. Situações que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida. E a psicologia, ela nos explica hoje da necessidade, dentro de uma constituição familiar, da presença de pai e de mãe. Eu falei antes que as nossas relações modernas, elas estão mudando, estão se transformando. E a gente acaba achando que tudo é muito natural, que é tudo muito evolutivo. Será que é? Eu falei na psicologia. Nós, enquanto, vamos dizer, marido, mulher, a gente acha que a gente tem liberdade para fazer o que a gente quer, e a gente, até certo ponto, tem. Mas a gente, na posição de filhos. Como a gente olharia para os nossos pais? O que, que a gente gostaria? De ter um pai dentro de casa e ter uma mãe? Ou ter separados? Muitas vezes a gente não consegue escolher isso, né? Mas com certeza a gente gostaria que os dois estivessem juntos. É claro que existem situações onde existe muito conflito familiar e que é melhor existir a separação do que a união. Mas quando existem esses conflitos, também eles existem por um motivo: orgulho e egoísmo. Que a gente está pensando mais na gente do que no outro. Em qualquer situação que a gente pegar e olhar as coisas que acontecem de negativas, a gente vai ver que é movido por esses dois vícios, que é o egoísmo, que é o orgulho. Nós estamos olhando mais para nós do que para aquela constituição que a gente criou, familiar. Por isso que eu perguntei antes, o que nos move a construir uma família? E até dentro do próprio Evangelho, ele fala sobre o divórcio também. E parece que eu estou dizendo aqui tudo o contrário ao divórcio. Na verdade, é um mecanismo. O Evangelho diz que o divórcio, ele legalmente, ele separa aquilo que já está separado de fato. Então é só uma questão legal. Já não existe mais uma união. O problema, de novo, é que hoje é muito mais fácil, parece, a gente separar do que a gente se manter juntos. Nas primeiras dificuldades que ocorrem dentro de um ambiente familiar, a gente diz o eu acima de tudo e escapa. Situações e situações. Cada um sabe das suas e deve saber o porquê está fazendo as suas escolhas. Não cabe a nós, de repente, estabelecer uma regra. Mas para a gente pensar, né, dentro disso tudo, onde a gente se encaixa? Quais são as nossas vontades, os nossos anseios? A gente traz essas vontades, muitas vezes, latentes, não sabe porquê, os desejos, mas a gente quer torná-los práticos. E às vezes, se a gente não consegue definir bem isso, a chance da gente ter algum insucesso se torna grande.